assim, ó. Pipolo é um cara bem legal. Que pena que não pode ver mulher. A banda ele já pede pra baixar. Ele já pede pra baixar. Ela quer parar, ele não quer. E ela tá dançando e o pipolo, cara. Fala cuidado com a cabeça do pipolo. Ela tá dançando e o pipolo tá de olho. Cuidado com a cabeça do pipolo. Ela tá dançando, pipolo tá de olho. Cuidado com a cabeça do pipolo. Fala que ela tá dançando e o pipolo tá de olho. Cuidado com a cabeça. Eu sou o pipolo, sou o rei da mulherada. Eu quero ver até o chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Agora pode levantar. Mas que o pipolo é um cara bem legal. Que pena que não pode ver mulher. Ele já pede pra baixar. Ele já pede pra baixar. Ela tá dançando e o pipolo tá de olho. Cuidado com a cabeça do pipolo. Olha aqui, ela tá dançando e o pipolo tá de olho. Cuidado com a cabeça do pipolo. Ela aqui, ela tá dançando e o pipolo tá de olho. Cuidado com a cabeça do pipolo. Ela aqui, ela tá dançando e o pipolo tá de olho. Eu sou o pipolo, sou o rei da mulherada. Vai descendo até o chão. Chão, chão, chão, chão, chão. Show, show, show, show, show, show. Agora pode levantar. Pipolo é um cara bem legal. Que pena que não pode ver mulher. Na banda ele já pede pra baixar. Ele já pede pra baixar. Ela quer parar, ele não quer. Ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pipolho. Ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pipolho. Olha aqui, ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pipolho. Ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Cuidado com o pipolho, sou o pipolho, sou o rei da mulherada. Show! Quebra as cadeiras aí, vai! E quebra e chora, cara, vai! Ô menina, que dança essa? Que o corpo fica todo mole. Ô menina, que dança essa? Que o corpo fica todo mole. É uma dança nova que vole, vole, vole, vole. É uma dança nova que vole. Olha que vem, e vole, vole, vole, vole. Olha que vole, vole, vole, vole. Eita, tê. Vole, vole, vole. Olha que vole, vole, vole, vole, vole. E vole, vole, vole, vole. Vole, vole, vole, vole. Vole, vole, vole, vole. E bolo é um cara bem legal. Que pena que não. Bora, ha! Quando ele já pede pra baixar. Loteado! Ele já pede pra baixar. E ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pipolho. Ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pipolho. Eu disse que ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Hoje tá em todas aqui, marcando presença, hein? Valeu. Cuidado com... Eu sou o pipolho, sou o rei da mulherada. Chão e chão, desce e desce, vai descendo até o chão. Agora pode levantar. Valeu, outro lugar, até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Um beijo para as mulheres. Valeu, Fábio do Teté.